jeito de ser me pegou sem notar, sem querer. Quero você, mas deixa comigo. Dá o teu coração, te devolvo em dobro a paz. Eu não posso, não quero.